Capítulo 5, versículo 16. Amém? Dezesseis. Estava aqui, né, irmão? 30 de julho de 2017. Nós estamos juntos aqui na Vida Nova. E você pode acompanhar essa e outras pregações no site www.vidanovaitabuna.com.br. Hoje nós vamos começar uma série de sermões sobre o fruto do Espírito. E você vai abrir a sua Bíblia em Gálatas 5:16. Todos abriram? Todos ligaram aí? Amém? Hoje tivemos batismo lá em casa. Né? Foi lindo, foi batismo de tudo quanto é jeito. Foi batismo por chuva, batismo por água. Foi um batismo por imersão e por aspersão. Né? Se tivesse algum presbiteriano, eu falo assim, batizou certo aí, ó. Deus mandou chuva. Fria água, gente. Eu disse assim, irmãos, os pecados vão ficar tudo congelado aqui agora. Não foi, Paulo? Deus é bom. Em breve teremos outro, amém ou não? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aleluia. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Ufa, muito pecado, hein? E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverdes no Espírito, andaremos ou andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Senhor, tua palavra é extraordinariamente perfeita e ela não precisa ser completada. O que nós queremos aqui é aplicá-la à nossa vida prática. Nós queremos ser próximos da tua palavra. Não queremos ser distantes da tua palavra. Não queremos ser indiferentes à tua palavra. Nós precisamos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que nós tenhamos o sincero compromisso de, acima de qualquer desejo, certo ou errado, de qualquer vontade ou de qualquer tentação, possamos escolher verdadeiramente cumprir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque o Patrick está fazendo a tradução simultânea ali. Então, ajuda, né, Patrick? Tem tempo? Ah, tentando, né? A humildade. Irmãos, não vou falar hoje sobre os frutos da carne, ok? Depois a gente fala sobre isso. Eu quero me concentrar hoje no fruto do Espírito. Volte então aí para o versículo 22. A ideia vai ser nós começarmos não do começo, uma vez que eu quero concluir essas pregações falando do amor. Inclusive, isso estimula você a estar aqui nos outros períodos, nos outros encontros, nas outras semanas. Eu vou falar de alguns dons, de alguns frutos, e no final, no último dia, eu vou falar do amor. Amém? Todavia, vale lembrar o que eu sempre digo aqui, que o amor que é ensinado na Bíblia, o amor que é fruto, dom, consequência de um novo nascimento, é chamado de ágape, o ágapo. E esse amor, ele não é se afeiçoar por alguém, não é gostar de alguém, não é querer estar com alguém, não é simpatizar com alguém. O amor bíblico é amar o outro apesar de. O amor bíblico é amar o outro não tanto que ele merece, mas o tanto que ele precisa. Então vamos aqui ver. Aperte o cinto aí, porque hoje é dia de você fazer aquela velha pergunta para Deus: Senhor, será que eu converti de verdade? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. A alegria que a Bíblia ensina não é a alegria hilária, não é gargalhada. Já fui em congressos maravilhosos, internacionais, e que os preletores, cheios de boa intenção, entenderam equivocadamente e ensinavam que a alegria, como fruto da ação do Espírito na minha vida, eram gargalhadas que eu tinha que dar em momentos do meu dia, ou no meio da reunião, ou no meio do culto, e se fazer algumas dinâmicas psicológicas para que as pessoas ficassem gargalhando. Vá, você sorri, você tem que gargalhar, você é cheio do Espírito Santo, então você tem que sorrir, você tem que gargalhar. E eu estava na chuva, me molhar, começava a gargalhar também, mas isso é muito raso. A alegria aqui, como fruto do Espírito Santo na sua vida, como fruto da conversão, como fruto do novo nascimento, como fruto de ter não só sido feito por Deus, mas ser gerado por Deus. Você quer entender um pouco mais disso? Leia João 3, onde a Bíblia fala de Jesus com Nicodemos, e Jesus diz: você precisa nascer de novo. Como? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Não! Você já nasceu da barriga de sua mãe, você precisa nascer do Espírito. Nascer do Espírito é o mesmo que a conversão, o mesmo que você ser regenerado. Regenerado não é reciclado, é gerado outra vez. Uma vez que houve a conversão genuína, uma vez que você foi rendido a Jesus, uma vez que você passou a ser guiado e controlado por Ele, Jesus só é salvador daqueles que é Senhor. Uma vez que houve a conversão, então vão ver os frutos. Agora, vamos voltar para o texto que eu usei no ofertório, em 1 Coríntios, por favor. Perdão. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Porque eu vou esclarecer algo em você, algo a você agora, que vai lhe deixar mais tranquilo. E vai lhe deixar menos ansioso com a fé. Você sabia que muitas pessoas, mesmo bem intencionadas, às vezes elas se cobram de um jeito, ou elas são cobradas de um jeito, que elas acabam não conseguindo viver o evangelho, porque não foi o evangelho bíblico ensinado. Às vezes, nós ficamos culpados por não vivermos esses frutos. E só quero esclarecer uma coisa. Na verdade, aí é como se fosse um cacho, ok? Porque a palavra grega usada para fruto não é plural, ela é singular. Mas são vários frutos. Então, a forma mais didática é você pensar num cacho, tá bom? Então, o fruto do Espírito aqui, o fruto de uma videira é o quê? A uva, não é? Mas não tem várias uvas num cacho? Então vamos pensar nessas consequências de nós termos recebido Jesus. Ok? Então vamos lá? Eu e você recebemos Jesus na conversão. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você naturalmente vai produzir frutos. E, gente, você nunca viu uma laranjeira assim, ó. Sai uma laranja. Não é? Ou uma videira. Gerar algumas uvas. Não. É da natureza dela. Nem você nunca viu um espinheiro gerar um figo. Nem você nunca viu uma figueira gerar espinhos. Você não vai precisar forçar a sua natureza para dar um fruto. O que você precisa é entender que é possível viver isso e que se você for devidamente adubado, se você for devidamente regado, se você receber a luz que é devida, naturalmente os frutos vão sair de você. Amém, irmãos? Então, quando a Bíblia diz que alegria é fruto do Espírito, vamos ver como que esse processo acontece. Leia aqui comigo o versículo 10 de 2 Coríntios 9. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos. Quero usar aqui, na verdade, não o contexto que Paulo falou sobre generosidade e ofertório. Quero usar um princípio que ele usou de forma ilustrativa, falando sobre essa sequência de como Deus faz. Lucas, você adora o Senhor com seus talentos. Você prega a palavra, você toca o seu instrumento enquanto adora e você, junto com a banda, ministra princípios de Deus nas letras, nas canções, amém? Então, você tem um talento natural que foi trabalhado, que é a música. E não é sobre isso que eu estou falando hoje. Nós temos muitos talentos naturais. Tem pessoas que têm boa oratória, mas não por isso são bons pregadores e profetas. Tem pessoas que são bons músicos, bons cantores, mas nem por isso são bons adoradores. Então, a primeira coisa que tem que separar aqui é talento de dom. Amém? Talento é uma coisa. Um bom orador, ele pode ser um bom político, mas não necessariamente um bom pastor. Amém? Um bom músico pode ser um bom músico, mas não necessariamente um bom adorador. Um bom cantor pode ser um bom cantor, mas não necessariamente um bom adorador. Porque se fosse assim, os mudos não adoravam. Então, nós estamos falando aqui de talentos naturais. Amém? Estamos falando de dons. Estamos falando de coisas que Deus dá a você como sinal de sua conversão. Amém? A alegria que o Senhor dá, Ele não dá a você uma alegria instantânea, embora existam situações que Ele faz a gente ter uma alegria instantânea, sobrenatural. O que o Senhor dá para você, entenda, é como se fossem sementes desse fruto. Ele dá a você em semente. Ele dá a você como o potencial, como a possibilidade, como a capacidade. Assim como você tem um talento musical, você podia não ter exercitado ele. Nós recebemos o Senhor, o fruto do Espírito, e nós vamos desenvolvê-lo ou não. Você já percebeu que tem pessoas que têm muitos frutos? Você olha para ela e vê longanimidade, bondade, domínio próprio, temperança, fé, que é a fidelidade, mansidão. Você já viu? Me parece que quando nós cultivamos uma boa semente, Deus nos dá mais. Porque quando ele tinha dado os talentos, ele deu os talentos e aquele que recebeu um só talento disse, o senhor me deu um. E aí eu enterrei. Deus falou, você é mau, infiel. Por que você não deu para que o banqueiro multiplicasse seu talento? Pois você que recebeu 10 e multiplicou, pois você que multiplicou os talentos, receba agora o talento dele e ele vai ficar sem nada. O princípio aqui é o seguinte, você começa a cultivar aquilo que Deus lhe dá e Deus vai lhe dando mais. Porque ele dispensa desse fruto dele mediante a sua boa resposta para o que ele lhe deu. Está entendendo por que tem umas pessoas que têm mais frutos do que outras? Tem pessoas que têm um ano que tiveram uma experiência com Jesus, converteram, e já superabundam em frutos. São pessoas que têm um controle, um domínio próprio, uma fé, uma mansidão, uma temperança. Elas têm uma alegria que não é circunstancial. Porque elas acreditaram que se Deus me deu em potencial, eu vou investir nisso. Eu vou regar isso, eu vou arar isso, eu vou colocar sob a luz a palavra, eu vou lavar com a palavra, eu vou proteger, eu vou limpar em redor, e esses frutos vão crescer, e vão germinar, e vão frutificar. Muitos de nós se queixam com Deus, porque Deus já não nos fez prontos. Tem uma prima minha, ela deve estar ouvindo esse áudio, ela está fazendo mestrado lá no Canadá, e ela uma vez sentou comigo e disse, Ti, por que que quando a gente não converte, a gente já não recebe assim todos os dons, a gente já não passa a saber todas as coisas? E eu achei a pergunta dela muito, muito legal, porque fala da fé dela. Porque Deus é capaz de fazer isso, não é capaz? Claro que é. E aí eu fiquei em apuros, né? Porque tem pergunta que nos fazem. Gente, quando alguém fala assim, ó, você é pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho medo disso. Então, diz assim, você é psicólogo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fico com mais medo ainda, porque enquanto pastor, Deus ainda garante responder, né, Dinho? Quando psicólogo, não. E aí eu parei assim e Deus me deu a resposta. Muito simples. Simplesmente, Deus não nos dá tudo que nós vamos receber no decorrer da vida cristã de uma vez na conversão, porque Ele quer que haja comunhão entre os santos. Se nós recebemos, Paulo falou, quero ir ter convosco para comunicar alguns dons a vocês, para passar alguns dons a vocês. Ou seja, uma pessoa que desenvolveu esse dom da alegria, Marcos, e você acha que você não desenvolveu isso, se aproxime dessa pessoa, aprenda com ela. Em psicologia, alguns chamam isso de modelagem. Se eu vejo que alguém vive uma coisa que me é interessante, ao invés de imitar ela de forma teatral, tente imitar o que ela viveu para viver aquilo. Aí a gente, às vezes, não quer ter fé, né? Porque, geralmente, quando a gente pede fé, Deus nos dá situações para termos fé. Já viu como é? Você pede assim, Deus, me dá fé, Senhor! Eu estimulo você a pedir fé a Deus. Geralmente, quando você pede fé, ele lhe dá a fé em si? Não. Ele lhe dá situações para você exercitar a fé, meu amigo. E aí você vai exercitar a fé. Amém ou não amém? Amém. Você está comigo aqui, amém? Amém? Então, é fruto do Espírito, é consequência da ação do Espírito Santo na sua vida, a alegria. Que não é ser uma pessoa hilária. Essa alegria é uma resposta. Olha só, preste atenção. Você já viu que às vezes nós somos, assim, instintivamente, às vezes nós somos, vocês não, eu, né? Eu vou botar isso sobre vocês. Às vezes eu sou antipático. O que é antipático? Às vezes a gente já está pronto para ser não receptivo a alguém. Às vezes a gente já passou por tantas situações dolorosas que a gente já tem os dois pés atrás. Para que eu me alegrar agora? Eu vou me alegrar, daqui a pouco eu vou quebrar a cara com essa pessoa, com essa igreja, com esse pastor, com esse irmão, com essa moça, com esse trabalho. Eu prefiro ficar ranzinza mesmo, porque pelo menos eu não sofro. Ah, a pessoa já está sofrendo. Não é? Alegria que é fruto do Espírito, presta atenção aqui e olhe para mim. Alegria que é fruto do Espírito, ela não é fruto de um bom marido, de uma boa esposa, de um bom trabalho, de uma boa igreja, ela é fruto do Espírito. A alegria do Espírito não é fruto de circunstâncias, ela é fruto do Espírito. Amém ou não? O qual é o problema? É que a gente quer exigir de Deus que Ele nos dê situações e circunstâncias que nos alegrem. Deus disse que eu ia ser alegre? Não. Ele disse a você que Ele dá o fruto do Espírito, alegria. Ele disse que no Espírito você ia se alegrar. Meu Deus do céu, vamos para a prática aí, meu pastor. Como é que é esse negócio na prática? Fui demitido. E aí? Dinheiro está pouco. Como é que eu vou me alegrar? Me explica esse negócio. Às vezes você tem que olhar para o dinheiro, às vezes você tem que olhar para a casa, para a família, para o trabalho, bem nos olhos, e olhar assim, bem no fundo dos olhos e dizer assim, a minha alegria não vem de você, trabalho. A minha alegria não vem de você, dinheiro. A minha alegria não vem nem de coisas boas e bíblicas, como um bom casamento. Meu casamento me alegra muito. Mas em última instância, quem tem que me alegrar mais é o Espírito. Você nem deve contar com coisas ruins para lhe alegrarem, nem com coisas boas, que naturalmente nos alegram. Mas naturalmente nos alegram. Nós não somos mais só naturais. Não basta para nós mais só alegrias naturais. Entendeu? O cristão, ele fica mais, como é que eu posso dizer? Ele fica mais difícil de agradar, num certo sentido, porque como ele não é mais só um ser natural, ele nasceu de Deus, ele precisa de uma satisfação sobrenatural. Então, se eu pesar a minha esposa, a minha filha, a minha igreja para me alegrarem, enquanto meu desejo, minha necessidade espiritual, eu vou estar pesando demais essa pessoa. Se não, vejamos. Um marido, ele pode se queixar que a esposa não está alegrando. Você não está me alegrando. E a esposa, coitada, vai lá, ora, conversa com a discipuladora dela, né? Conversa com Deus e diz, ah, mas eu tenho tentado tanto. E eu cuido dele, cuido da casa. Eu cuido dele em todos os sentidos. Mas ele não... Por que ele acha que eu não estou alegrando ele? O que será? Às vezes o marido colocou um peso sobre a mulher que ela é incapaz de satisfazê-lo. Quantas vezes é o contrário, não é? A esposa, que no caso da mulher, você ainda tem uma dificuldade maior, vocês sofrem, meninas. Freud tentou explicar a vocês, não conseguiu. Freud disse que o homem é ser faltante e a mulher é um ser ausente. Não, não diz isso assim, né? Mas quase isso ele fala. Porque ele fala só da carência que a mulher tem, né? Que a mulher falta. Ele diz que a mulher engravida, ela realiza porque agora ela tem um símbolo de poder. Só que ela pare o menino e aí vai embora o poder dela. Mas olha que interessante. Você já viu como geralmente, graças a Deus não é assim na Vida Nova, mas você já viu como é muito mais comum a mulher ser espiritual do que o homem? Quando que isso acontece? É quando ela pega essa carência dela e diz assim, sabe de uma? Marido, pai, emprego, não vai me completar não, vou buscar mais do Espírito Santo mesmo. Eu quero investir no meu casamento, na minha casa, no meu marido? Sim, sim, sim, sim! Mas, preste atenção, meninas, quando eu delego ao meu marido me preencher plenamente, eu estou fazendo dele o meu Deus. E Deus não se agrada disso. Porque a minha alegria é o Senhor. Ele que é ungido com óleo de alegria como nenhum outro. É diante dele que até a tristeza salta de alegria. Então preste atenção, se é um segredo espiritual, você pode esquecer desse dia de hoje, pode esquecer de mim, pode esquecer de muitas coisas, mas por favor, não esqueça. Em última instância, uma vez que você nasceu de Deus, você não se contenta mais com alegrias naturais. Você pode ser rico, seja rico, meu irmão, aleluia. Seja rico, me chame para passear com você no seu iate. Estou na bênção. Amo isso, seja rico. Então, nada contra você ser rico. Jesus tinha uma serva, uma discípula chamada Susana, muito rica. Jesus nunca brigou com ela por ser rica, não. Já tinha um jovem rico que chegou, não quis abrir mão da riqueza. Jesus disse, ó, então você vai dar aos pobres e me segue. Fez uma condição, não foi? Por que que Jesus fez a condição àquele rapaz? Porque o dinheiro era o Deus dele. Então você pode até ser rico se o seu dinheiro não for o seu Deus. Amém ou não, irmãos? Aí tem um monte de gente dizendo, não é, Senhor, não é o meu Deus. Dinheiro não é o meu Deus. Já pode me fazer rico. Não tem problema nenhum você ter as coisas. Ótimo! Não tem problema nenhum você ter bom êxito no seu trabalho, no seu casamento. Isso é maravilhoso. Mas se você só tiver bem quando tem dinheiro guardado, o seu dinheiro está sendo seu Deus. Amém ou não? Uma vez que nós nascemos de Deus, nós não nos saciamos mais com o que é natural. Porque agora a nossa fome, Lucas, é espiritual. Então, nós podemos ver um bom filme de humor evangélico, ou então um filme de humor que não dá para a gente ver, né? A gente pode conversar com bons amigos. Ontem eu dei umas gargalhadas, não sei o que eu estava, acho que estava com o Jamil e Jackson. Não tem como não rir muito. E aí, eu ri como não ri há muito tempo. Que maravilha, muito bom. Aquele momento hilário, gostoso, faz bem para a alma. Mas o espírito quer um pouco mais. Amém? Então, cuidado para você... Vixe, o tempo está acabando, só fiquei na alegria. Cuidado para você não delegar a algo natural uma sede que é sobrenatural. Você vai pesar seu marido, vai pesar seu emprego, vai pesar a si mesmo. Amém? Sempre que eu estou cobrando muito de mim naturalmente, né? Às vezes digo, Senhor, eu trabalho tanto, ganho tão bem, por que que às vezes eu não tenho mais coisas? Ou por que que eu agora não vou levar minha esposa para o resort esse final de semana? E aí Deus fala assim, olha, administra melhor. Aí eu vou ter uma conversação com o meu coach para poder me ensinar. Mas ele sempre diz carinhosamente para mim assim, você é tão rico, filho. Você é tão rico, você tem tanto. Olha aí o que você tem. E é legal porque às vezes ele me mostra algum dom. E eu digo, oh, glória, amém, Jesus. Foi mal aí, Deus. Você tem razão, eu tenho pra caramba. Então, eu quero que você saia daqui hoje cuidado a esse respeito. Você pode ser até uma pessoa que não é muito de rir, que não é muito animadão, sabe? Tem gente que é meio carismático, né? Que é animadão, que ri. Não se engane. Tem gente que é assim e não tem, e não desenvolveu o fruto da alegria. Aí você diz assim, é, pastor, mas esse negócio de alegria, isso não é muita obrigação, não, porque o crente tem que ser espiritual. Oh! Em Filipenses diz assim, ó, alegrai-vos. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. É ordem. Ah, então vamos lá, vamos dar risada, vamos dar risada. Podia fazer uma dinâmica aqui, eu sei fazer isso, sou psicólogo. Fazer uma dinâmica aqui para todo mundo sair com um sorrisão. Mas isso não é a alegria do espírito. Amém ou não, amém? Existe uma satisfação. Alegria, preste atenção, a alegria no espírito tem muito mais a ver numa satisfação no espírito do que uma... gargalhada. Do que uma alegria porque você ganhou alguma coisa. Uma alegria porque você concluiu o semestre da faculdade. Uma alegria porque você ganhou o aumento de salário. Uma alegria porque você vai casar. Deus pode e quer nos alegrar através dessas coisas? Sim, mas Deus tem alegrias maiores para nós. Aí você diz, pastor, você está mexendo no negócio, deixa isso quieto, pastor. A gente vai ficar muito guloso, a gente vai querer muito de Deus. É tudo que eu quero é que você queira mais de Deus. É meu sonho, é meu desejo. Quanto mais você quiser de Deus, melhor para mim. Meu sonho como pastor é que você seja um faminto de Deus. Você não faminto das coisas espirituais. Amém ou não? Vamos começar aqui o segundo fruto. E a gente continua semana que vem. Deus está falando com você, diga amém. Pô, pastor, você está pegando de alegria, chega, eu estou triste. Oh, glória. O fruto do Espírito é o amor, a gente vai falar por último. Alegria. Como uma consequência natural da sua relação com Deus, amém? Paz. Vou encerrar aqui com a paz, porque a gente nem vai conseguir terminar ela hoje. Quando Paulo escreveu isso, o Império Romano ainda era o maior império do mundo. E existia um jargão deles que chamava Pax Romana. O que era Pax Romana? Como vocês sabem, só vou lembrar a mente esclarecida de vocês. Roma chegava num lugar, procurava o líder e falava assim, vai se render por bem? Se o sujeito dissesse, não, nós temos nossa cultura, nossa... não vai não? Joia. Voltava, preparava as tropas, voltava arrasando com tudo. Eles ainda tinham a chance de se render. Roma sempre dava essa oportunidade, porque a ideia de Roma não era destruir o povo inimigo, era dominá-lo. Uma vez que o povo deixava de ser bárbaro, que era a perspectiva romana, que não era romano, era bárbaro, eles eram dominados. Lembra da Judéia, como era? Você tinha Herodes como rei, em determinado tempo, mas você tinha Pilatos como governador romano, representante do imperador. Ok? Era assim que Roma fazia. E chamava Pax Romana por quê? Porque ai de quem mexesse com a província de Roma. Era paz na base da espada. Escreveu no Leo Cruz. Então, a paz que eles conheciam era uma paz pela força. Já a proposta aqui é a paz não pela força. É a paz que não é eu vou proteger você para o inimigo não lhe destruir. É a paz que o sujeito está indo ser degolado porque não negou a Jesus e permanece em paz. Porque não é uma paz circunstancial. Uma das formas mais profundas e bíblicas de se traduzir essa palavra paz é, presta atenção, estamos terminando, ausência de vontade. A paz bíblica, Paulo, é ausência de vontade. O Schopenhauer, ele dizia que a vontade é o problema do humano. No certo sentido, ele tinha razão. Porque pensa no bicho que tem vontade. Pensa no bicho que tem querer. Pensa no bicho que quer uma coisa de manhã, já quer outra de tarde, de noite, de manhã já era. Pensa no bicho que conquista uma coisa, conquista outra. Alexandre o Grande disse, agora, o que mais eu vou fazer? A vida não tem mais graça. Já conquistei tudo. Ah? Então, para onde sua vontade lhe arrasta, meu irmão? Você sabia que tem pessoas, já acompanhei várias, que têm vontades que nem elas mesmas sabem do que estão querendo. E elas, até as crianças hoje, elas têm um tédio. Antigamente, você via uma criança assim, ó, quem é mais velho vai lembrar. A criança assim, ó. Na porta de casa não tinha isso? Ela ficava assim, ó. Não é, Jax? Aí ela ficava assim, ó. Hoje, uma criança, 12 minutos, você tem que fazer? Tá chato. Tô entediado. Eu acho que a Sofia falou que estava entediada com 3 anos ou menos. E o Augusto Cury, que é um cientista brasileiro, não dá muita bola a ele por causa dos livros de autoajuda dele. Ele fala da síndrome do pensamento acelerado, que tem outros nomes em outras escolas de psicologia. Ele diz que as crianças hoje não conseguem mais não ter o que fazer. Estão agitadas, aceleradas, mas a sua criança, a gente, não é a gente também. Olha, isso é uma introdução, porque semana que vem a gente continua falando sobre paz. A paz que a palavra de Deus fala é a paz que o mundo não dá. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo dá. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? A minha paz não é a paz que o mundo promete nem dá. A minha paz é você conseguir ter essa paz apesar da circunstância. Gente, para tudo. Você já pensou o que é você em meio a uma situação grave? Está em paz? Aí você diz assim: é, pastor, isso aí parece algo psicopatológico. Como que alguém vai ter paz em uma situação grave? Eu não estou falando paz assim, ó, gente. O carro está pegando fogo. O ladrão está em casa. Recebeu um diagnóstico de câncer. Não é isso que eu estou falando. A paz que a Bíblia está falando aqui é assim: os meus conflitos, as minhas confusões, as minhas dúvidas, elas não arrancam de mim a convicção de que tem um Deus que já garantiu que eu sou dele, permanecerei nele e estarei com ele para sempre. Não tem o que aconteça que arranque de mim o fato de eu ser dele e para ele, e ele ser meu e para mim. Eu posso ter tribulações, problemas, dúvidas, choros, eu posso ter ranger de dentes, eu posso ter dificuldades externas terríveis, mas eu tenho a segurança de que, em última instância, nada foge do controle dele. E eu quero desafiar você: no próximo momento que você estiver achando que está perdendo a paz, você lembra que a sua paz é uma pessoa. A sua paz é Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele nunca prometeu que você não teria, passaria por tribulações. Ele disse assim: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Paulo chega a dizer que foi deixado para nós um resto do cálice de Jesus. Você percebeu que nem nossa alegria, nem nossa paz é circunstancial? Aí você diz: então para que mesmo que eu vou querer isso? Porque eu pensei que quando eu recebesse Jesus, eu não ia ter mais problema. E tem até um pessoal que escreveu, né? Eu não vou dizer o nome, né? Mas teve um pessoal que escreveu assim, né? Pare de sofrer, na placa, assim, né? Tem um grupo, assim, que escreveu: pare de sofrer. Gente, é propaganda enganosa, tem que processar. Se fosse escrever alguma placa sobre isso na igreja, deveria ser assim: vem sofrer conosco. Pare de sofrer sozinho. E não pare de sofrer. Só o evangelho faz a gente continuar algo que traz sofrimento para nós, mas que redunda em glória para o Senhor. O evangelho, ele traz a paz não em nós não termos conflitos, mas ele traz a paz exatamente pelo milagre da fidelidade ao Senhor em meio a uma tribulação. Gente, não querer isso é a gente continuar com a mesma fórmula esperando um resultado diferente. Ah, pastor, peraí, que finalmente eu estou entendendo. Peraí. Então quer dizer que a minha alegria não é mais as coisas que eu tenho e a minha paz não é mais a falta de problema. Isso! A minha alegria não está no que eu tenho. A minha alegria está em Jesus me ter. Em eu ser dele. Amém ou não? Aí você diz: pastor, aqui para nós somos amigos. Isso não é muito empolgante, não. E nem é para ser. A minha ideia, a ideia minha, nada, a ideia do Espírito Santo, só estou reproduzindo o que a palavra de Deus diz aqui, é que você tenha uma... que você seja pessoa monótona, que seja pessoa sem emoção. Claro que não. Claro que não. Existe uma enxurrada de textos bíblicos que fala do cuidado e do carinho de Deus em lhe alegrar na sua alma, nas suas emoções. Falei sobre isso um pouco na semana passada. Na quinta-feira? Claro que ele quer fazer isso. A partir de uma experiência com ele, ele cuida primeiro do seu espírito, depois ele cuida da sua alma, cuidando das suas emoções, dos seus pensamentos. Está lá na Bíblia, você pode ler ouvir depois a palavra da quinta-feira se você não veio. Ok? O que eu estou falando aqui é, ou a gente vive o evangelho de verdade, ou para de brincar de evangelho. Ou eu entendo que, de uma vez por todas, a minha alegria principal não vai estar no que eu me alegrava antes, mas vai estar, sim, numa alegria que transcende até o que eu posso explicar. A minha paz não está em não ter conflito, a minha paz está em uma pessoa que é Jesus e na convicção de que eu sou dele e ele é meu. A gente subverte, então, um monte de padrão que tem nos matado. Estava vendo um documentário hoje sobre a saúde mental, feito por alemães, um documentário extraordinário. E eles estavam dizendo que, entre transtornos próprios de uma situação de estresse intenso, como ansiedade, burnout e outros transtornos de estresse, eles disseram que, nos últimos anos, 97% de todas as licenças médicas foram dadas nos últimos anos por conta de transtornos ansiosos que vinham de uma pressão que o mercado tem posto e de uma resposta baseada em um sucesso que se aprendeu em algum lugar, que é o meu trabalho que vai dizer o quanto eu sou bom. É minha conta bancária que vai dizer o quanto eu sou bem-sucedido. E a gente está morrendo correndo atrás disso, irmãos. São esposas morrendo porque acabou o dia e todos os banheiros não estão lavados e todo o mimo do marido não foi feito e todas as roupas da cama não estão lavadas. A mulher já trabalha na rua, já trabalha em casa. Ela fica tensa porque meu marido pode chegar e ele pode ficar insatisfeito comigo e eu tenho que ser como uma mulher de provérbios. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, vender, comprar. A minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Quem está cobrando isso de você é você, não é o Senhor. O que o Senhor quer é que você faça o seu melhor. Amém ou não? O marido não pode ficar doente porque não supriu a mulher plenamente. Quem supriu ela é o Espírito de Deus, amigo. Você vai suprir ela em muita coisa. Glória a Deus que tem uma mulher para suprir. Amém ou não? Mas plenamente, tira seu cavalinho da chuva porque você não é Deus. Vamos ficar de pé para orar. Acho que a gente já entendeu. Senhor, obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor. Obrigado por essa palavra que nos liberta. Tua palavra diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Que em nome de Jesus nós sejamos maduros. Nós sejamos simplesmente maduros, Senhor. Por favor, em nome de Jesus, passe em revista nosso coração. Não dá para ficar abrindo mão da alegria que o Senhor pode nos dar. A alegria de parar no momento a sós com o Senhor, momento que às vezes não temos tempo de viver, correndo atrás do vento. Um momento de lembrar como o Senhor é zeloso comigo. Como o Senhor tem cuidado dos mínimos detalhes na minha vida. Como o Senhor é meu verdadeiro e profundo amigo. Como o Senhor é tão maduro e saudável que não se deixa vencer por minhas birrinhas, mas continua me amando. Como o Senhor me trouxe pessoas ao meu redor para me ensinarem as coisas do Senhor. Como o Senhor tão amorosamente tem me ensinado a sua palavra. Como o Senhor tem investido na minha vida. Como o Senhor me aceitou e me amou mesmo sendo um miserável pecador. Como o Senhor, apesar de mim, tem investido na minha existência. Como o Senhor é bondoso, como o Senhor é doce, como o Senhor é suave, poderoso, amoroso, zeloso. Ora, Senhor, perdoa-nos por não nos alegrar nisto. Porque o mundo tem entrado em nossa mente, tem entrado em nossa agenda, tentando nos provar que somos tristes, que somos falidos, quando na verdade temos o maior tesouro do universo morando em nós. Alegres no Senhor. Alegres no Senhor. Nossa alegria, nossa satisfação, nosso sorriso escondido, oculto, nosso sorriso profundo é o Senhor em nós. A nossa paz não é não ter problemas. Ah, Senhor, então, se fosse assim, ninguém teria paz. Ou como o Senhor me deu aquela ideia de fazer aquela charge, de mostrar uma lápide e escrito, este não tem problemas. Eu quero viver um pouco mais, Senhor. Só que eu quero lembrar que o Senhor é minha paz. E o Senhor não dá como o mundo diz que dá e nem dá. O Senhor dá uma paz que excede o entendimento. Uma paz que é apesar da circunstância. Uma paz que não é roubada. Uma paz que nem sob tortura podem arrancar de mim. Podem arrancar os meus dedos, os meus olhos, os meus dentes. Podem matar minha família ao meu lado. Mas a paz permanece em mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia, porque nós vemos no decorrer da história tantos homens e mulheres e crianças do Senhor que morreram em paz mesmo sendo degolados por essa paz que morava neles. Queremos cultivar essa paz. Queremos cultivar essa alegria. E aí nós não seremos pesados. Nós não seremos enfadonhos. Nós não colocaremos uma carga sobre a nossa esposa, sobre o nosso filho, sobre o nosso marido, sobre Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor amorosamente quer que naturalmente peguemos essas sementes que o Senhor já nos deu, cuidemos dela carinhosamente. Deixa eu cuidar da paz que o Senhor plantou em mim. Deixa eu cultivar essa paz. Deixa eu regar essa paz. Deixa eu cercar ela para que erva daninha nenhuma sufoque. Deixa eu tirar essas pedras para que ela não fique sem ter nutrientes. Deixa eu proteger dos pássaros que querem roubar essa semente. Não, eu quero viver esse fruto de forma tão abundante que o Senhor diga, servo bom e fiel, te darei outros dons a mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você sente um pouquinho?